Buscai ao Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Que o transgressor deixe o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E retorne para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque grandioso é para perdoar. Aleluia. Como filho do Criador, estou aqui para mostrar um jeito, uma maneira para podermos acabar com o ódio, drogas, violência, com a vida de pecado e a falta de consciência. Estou aqui para cumprir o que devo fazer, transmitir ideias positivas para você. Esse mundo se modificou demais. Transformações depois de Cristo foram gerais. Os corações ficam tristes com facilidade ao ver a violência e a criminalidade. No nosso dia a dia é fácil de encontrar uma cheia de sangue no chão, dá vontade de chorar. Melhor dizendo, o mundo está em calamidade, afastado de Deus, essa é a verdade. O mundo só piora com o passar dos dias. Praticar más ações já virou mania. Se liga, arrebenta a corrupção. Só Deus o Todo-Poderoso tem a solução. Ele enviou seu filho Jesus de Nazaré pra salvar todo aquele que crê e tem fé. Você tem que decidir pra onde você vai. Jesus está voltando, é hora de buscar ao Pai. E buscar ao Pai, enquanto tem, ele está comigo e quer estar com você também. Buscai ao Pai enquanto o tem, ele está comigo e quer estar com você também. Buscai ao Pai enquanto o tem, ele está comigo e quer estar com você também. Buscai ao Pai enquanto o tem, ele está comigo e quer estar com você também. Buscai ao Pai enquanto o tem, ele está comigo e quer estar com você também. Espero que você não ignore as leis de Deus. Escolha o caminho certo com o livre-arbítrio que ele te deu. Quem conhece os mandamentos e não segue, quando morrer a sua alma para Deus não serve. Se você tá afim de entrar no céu, fique sabendo que é preciso ser muito fiel. A vida eterna é uma grande promessa. Meu amigo, busca o Pai, a hora é essa. Se você ler a Bíblia, verá transformação. Você terá ideia do que é a salvação. Pode crer, você vai entender que sem Jesus Cristo é impossível viver. Decida agora pra onde você vai. Esse é o tempo, é a hora de buscar ao Pai. Decida agora pra onde você vai. Esse é o tempo, é a hora de buscar ao Pai. Em espírito, em verdade, buscai ao Pai com sinceridade. Em espírito, em verdade, buscai ao Pai com sinceridade. Então, buscai ao Pai enquanto tem, ele está comigo e quer estar com você também. Buscai ao Pai enquanto tem, ele está comigo e quer estar com você também. Buscai ao Pai enquanto tem, ele está comigo e quer estar com você também. Buscai ao Pai enquanto tem, ele está comigo e quer estar com você também. Chega de sofrimento, chega de tristeza. Vamos orar, vamos orar. Deus é nossa fortaleza. Mergulhe nessas águas, deixa as águas te mover. O Espírito Santo quer agir em você. O pecador necessita de transformação. Chega de quebrar a cara com tanta ilusão. É o Espírito de Deus que vai te restaurar. Pra isso acontecer, tem que se ligar. O primeiro passo é se livrar do pecado. Se arrepender, pedir perdão, aí será perdoado. Depois disso, sua vida será transformada e pregará o evangelho para a rapaziada. Aí, espere um pouco aí, Junior MC, não para por aqui. Nesse rap te mostramos a única saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Buscai ao Pai enquanto tem, ele está comigo e quer estar com você também. Buscai ao Pai enquanto tem, ele está comigo e quer estar com você também. Buscai ao Pai enquanto tem, ele está comigo e quer estar com você também. Buscai ao Pai enquanto tem, ele está comigo e quer estar com você também.